sabe que eu te gosto assim. Vem pra ficar aqui junto de mim. Quero te tocar, te fazer minha queen. Sentir o seu corpo fervendo em mim. Mulher de verdade é você, meu bem. Alegra o meu dia, me faz ir além. Eleva minha alma e me deixa zen. Beleza como a sua não tem pra ninguém. Sua essência é exemplo de mulher. Não anda por aí como uma qualquer. Sabe se importar, seja onde estiver. Sempre imperial, a rainha de fé. Seu sorriso já diz tudo que eu quero ouvir. Sintonia como a nossa, só tem essa aqui. Olha nos meus olhos e me deixa sentir toda a felicidade de estar junto a ti. Eu e você, você e eu. Só tem essa aqui. Olha nos meus olhos e me deixa sentir toda a felicidade de estar junto a ti. Eu e você, você e eu.